Não existe um você mesmo para você contar. Né? O você mesmo, quer dizer, o seu plano de referência, a sua consciência reflexiva, são os outros, que virão no futuro. E eles não estão presentes para ouvir a sua história, para ouvir a sua confissão. Então é difícil você arrepender disso. Como queiram. Tomar um café? Então, eu não tenho mais muito o que falar não, porque senão vou ter que contar o resto da história. Pode contar. Não, não, não. Não, ele casa ou algo? Não, vamos ver se tem pergunta aí, então. Diga. Acho que vai adiantar o tema de sábado, mas esqueci. Esse pensamento humanista, o pensamento messiânico, especial messiânico, eles têm a estrutura daquilo que o Freire descreve como um pensamento gnóstico, né? Um esquema gnóstico, assim, de representação da realidade, de que ela é má. Olha, eu preferi o termo messiânico, porque o gnóstico se refere não à natureza desse pensamento, mas à sua origem. Quer dizer, isso aí, o Freire usa esse pensamento gnóstico dentro de uma investigação que ele está fazendo para provar a origem desse tipo de pensamento nas seitas gnósticas. Pelo final da vida, ele começou a ver que não havia somente essa fonte gnóstica, mas uma fonte mais especificamente messiânica mesmo. Esse movimento milenarista, essa coisa toda. E eu acho que o termo messiânico define melhor. O gnóstico, bicho, é assim, o termo gnóstico é um bicho de sete cabeças, se você pensar direitinho. Porque, afinal de contas, é um termo que abrange desde do Apocalipse de São João até Karl Marx. Fica difícil, é? Então, é claro que é uma linha de investigação fundamental. Mas para os fins do que eu estou explicando, é melhor usar o messiânico. Messiânico mostra assim, eu uso esse termo para dizer a estrutura de percepção do tempo que esses camaradas têm. Isso no sábado eu vou explicar direitinho a lógica desse negócio, como é que se baseia isso e qual é a diferença disso para um pensamento profético, por exemplo. Mas o tema mesmo é dos demônios, poderia levar o subtítulo, né, de uma obra de Karl Marx e Engels, que é do socialismo utópico ao socialismo científico. É isso que, né? Então, do messianismo utópico ao messianismo, do pensamento utópico ao pensamento messiânico. É evidente que um dos dois tem nada de científico, mas é o termo que usaram, né? Quer dizer, a ideia de ser científico na época era um elemento de propaganda e de exaltação do movimento. Hoje em dia já não tanto, né? Quer dizer, o termo científico já não tem esse peso que tinha no século XIX. Isso hoje a legitimação é mais de ordem moral e mais na base até da chantagem emocional, né? O que importa não é você ser científico, mas é você escapar às acusações que nós fazemos a você, né? Nós te acusamos de tantas coisas que é difícil você escapar de alguma delas. Você sempre está enquadrado em alguma, tá certo? Então você vive um permanente, né, alerta. Você sempre está, vamos dizer, pisando o direito de alguém, você está humilhando alguém, você está incomodando alguém, e não pode, isso é realmente proibido. Somente o movimento é que tem o direito de incomodar todo mundo. É isso. é mais ou menos como o diabo, né? Como ele é o portador de todos os pecados, né? Ele tem uma certa autoridade para acusar você dos dois ou três pecados que você fez, né? E o curioso é que hoje em dia você já não percebe esse processo de inculpação. Elas não percebem que só a pessoa que está mortalmente culpada pode ter esta força de inculpar os outros. Né? Quer dizer, a capacidade do sujeito, esse negócio de tipo mal olhado, quer dizer, o sujeito te olha com uma tal malícia, né? Que ele faz você se sentir culpado, se sentir deslocado e tal, isso aí só o psicótico consegue fazer isso. Quer dizer, é uma espécie de autoridade inerente à loucura. Né? Se o sujeito está tão emporcalhado por dentro, né, que basta ele te olhar, ele te suja. Né? E as pessoas caem como patinhos nesse negócio. Né? Eu levei algumas décadas para entender como é que funciona isso. Então hoje para me pegar nesse tipo de chantagem é difícil, mas eu levei 2 décadas para escapar disso aí. Aí quando vem esses caras com acusações, bom, arruma outro para me acusar, porque você está mais sujo que pau de galinha, então não me enche o saco. Mas o fato é o seguinte, é que a pessoa normal, ela não tem capacidade de acusar o outro tão profundamente. Ela só tem 3 possibilidades, quer dizer, ou você está, vamos dizer, inocente e não lhe ocorre, né? Pelo menos tem a inocência humana normal, né? Quer dizer, tem apenas aqueles pecados banais que todo mundo tem, né? Então você não tem a capacidade de acusar profundamente, então daí você entrou já na dialética messiânica, você se sujou todo, então aí você se torna um acusador terrível. Né? E se passou por essas 2 coisas, a 3ª etapa é você virar o acusador do acusador. Não tem outra, entendeu? Então aí você tem que virar o jogo. Mas você vê com um tipo como Verkhovensky, por exemplo. Quer dizer, ele é, como é que diz, ele é um prato cheio para o acusador, né? Porque de qualquer coisa que você o acuse, ele já está fraco, ele se enfraquece mais ainda, ele se abre, né, a acusação. Você vê que naquelas 2 cenas que a Bárbara fala para ele, jamais perdoarei você, aquilo abala, ele nem sabe direito do que ela está falando, mas ele fica totalmente abalado, a segunda vez ele fica doente, não é isso? Então, esse tipo de, vamos dizer, de fraqueza aí, torna o indivíduo um instrumento na mão do movimento. Hoje, quando você pega, por exemplo, o pessoal empresário diz para eles assim, não, você tem que, como é que se diz, virar um agente de transformação social, você tem um dever ético, comunidade, etc. Você está se sentindo pecador por ter sido... Né? O empresário, ele não percebe que o sujeito que o está acusando é assim 1 bilhão de vezes mais culpado do que ele. Então não é capaz de devolver. Né? Ele, às vezes, dificilmente nós conseguimos imaginar seriamente um mal maior do que aquele do qual nós mesmos somos capazes. Você imagina o mal até um certo ponto. Então quando aparece um sujeito verdadeiramente mal, você não acredita. Você entra numa espécie de estado de choque. Mas é isso que explica a tal síndrome de Estocolmo. Que é você, para aquelas pessoas, você é apenas um instrumento, elas se desfarão de você como de um papel higiênico depois de usado. Esta é a sua situação real. Mas como você mesmo não seria capaz de fazer isso, isso ultrapassa a sua imaginação. Você não acredita que você pode estar na mão de um mal maior do que você seria capaz de conceber e fazer. Porque daí você vai ter que reconhecer que você está semi-morto. Essa é a sua situação real, mas a situação real não é tolerável. O Viktor Frankl, memórias dele, ele conta que todos os presos do campo de concentração caíam vítimas do que ele chamava síndrome do indulto. Síndrome do indulto é o condenado à morte que ele crê piamente que no último momento ele vai ser indultado. Todos eles creem. Ele examinou muitos condenados, né, prisões, tal. Todos eles acreditam nisso, que serão indultados no último momento. Mas é claro que isso só acontece com um número insignificante de pessoas. Então ele acreditar que no campo de concentração, no último momento, ia acontecer algo que ia, né, livrar. De fato, ele, pessoalmente, escapou. Mas, quer dizer, o índice de sobrevivência era 10%. Por uma coincidência, eu estava no 10%. Então, ele, nos primeiros dias, assim, ele se apegava a qualquer sinal que pudesse animá-lo, mesmo ele sabendo que era mentira, ele se apegava naquilo. Vamos dizer, a malícia dos personagens que vão entrar em seguida, você vê que o Verkhovensky é um mentiroso, tá certo? Mas ele é uma espécie de Macunaíma, ele vive na falsidade, mas ele, como é que diz? Ele ainda não produziu mal para ninguém. O mal, ele é um gerador do mal, mas não um praticante, né? Vamos dizer que a malícia, a contundência, a força dos caras contrasta tanto com essa, com essa debilidade dele, que chega a ser patético. É assim, mais ou menos como você pegasse o Eduardo Suplicy e o Hugo Chávez, por exemplo, ou esse camarada lá da Bolívia, tal, Diego Morales. Tá, do lado você tem um idiota que está semi-drogado inventando uma historinha bonitinha para enfeitar a sua própria autobiografia dentro do movimento revolucionário, para se fazer aceito pelos revolucionários, né? Que ele tem, dos quais ele tem medo, no fundo, né? Quer dizer, esse já é uma, ele é uma vítima da síndrome de Estocolmo. Quer dizer, ele se ajoelha perante pessoas que são capazes de um mal que ele jamais faria. Então, ele não é capaz de matar uma mosca, mas ele se ajoelha perante aqueles que, para os quais os seres humanos são moscas. Então é até o Verkhovensky, evidentemente. Outro que era o Verkhovensky, Dom Helder Câmara, não veio o Verkhovensky. Vê um pouco, você vê os discursos do Dom Helder Câmara, você vê que é somente pose, só pose, impostação, é tudo construindo uma imagem. Né? Construindo uma imagem perante quem? Perante pessoas que eram muito piores do que ele, e que não mereciam nem conversar com ele. Né? Então ele não era um jeito mal. Era apenas um homem fraco, que se curvava perante o mal. E se curva precisamente porque não é capaz de olhar na cara e dizer, não, esse é o mal mesmo, é o demônio, o bicho chegou aí, está na minha frente. Mas é evidente que você só pode formar uma ideia da realidade quando você forma toda a medida do ser humano, desde a maldade mais abissal até a suprema santidade. Só quando você conhece esses dois extremos, e vocês que estão na adolescência, é importante que vocês saibam isso, desde já, desde pequeno deve saber isso. Que somente uma coisa, vamos dizer, a extensão que vai todo do angélico até o demoníaco é que dá a medida do que é o ser humano. O ser humano tem tudo isso dentro dele, todos nós temos. Agora, se a gente vive dentro de um mundo de ilusão em que ninguém é bom nem mal, eu digo, não, há extremos de bem e de mal, esses extremos existem também. Vamos dizer, de certo modo, dentro de cada um de nós, pelo menos como possibilidade imaginária, né? Mas se você faz questão de viver dentro de um mundo onde ou só existe a mediocridade, quer dizer, só existe o cinzento, não existe branco e preto. É como se o cinzento pudesse existir sem branco e preto, né? Tem gente que vê o mundo em branco e preto, eu vejo em cinzento. Não, para ver em cinzento é porque você está vendo em branco e preto. Então tem o branco, o preto e o cinzento, porra. Então, é mais importante para uma pessoa conseguir ver toda essa extensão, quer dizer, o mal abissal mesmo, né? E, mas para você aguentar ver, só se você estiver vendo bem também, né? Senão você não aguenta. O homem medíocre, quando ele vê o mal, ele cai de quatro perante o mal. Ele não aguenta pensar que é mal, ele tem que pensar que é bom. Percebe por quê? Porque não existe dentro dele um bem que se contrapõe àquilo. Mas, então, quer dizer, para você aguentar ver o tamanho do mal, você precisa aumentar a sua capacidade de bem também, né? Senão você não aguenta. Então, ou você fecha para a coisa e não vê nada, ou então você cai de joelhos perante o demônio, como um Verkovensky. Só que a hora que você caiu de joelho perante ele, né, ele não vai parar aí. Quem se contenta, às vezes, vamos dizer, com homenagens meramente verbais, é Deus. O demônio não, ele quer tudo. Alguma outra dúvida? Falou da ação afirmativa, né? Que são atos assim, que criam situações. Às vezes são irreversíveis, né? Você vai ver um exemplo dessa affirmative action nesse livro. Como é que você cria uma situação que na verdade não tem mais volta? É que eu pensei o seguinte, antes mesmo da ação afirmativa, quando começaram a fazer ações em grande escala, assim, mais ou menos planejado, mesmo sem ser socialista, sem ser. Mais pelo lado utópico, assim, né? Por exemplo, o primeiro país que fez a educação universal. Já ficou uma situação irreversível, assim, né? E também planejável, né? Isso foi a França, né? Que colocou a educação, mas não tinha noção do que foi na Revolução Francesa. Quer dizer, por exemplo, quando você fala, não, todos têm direito à educação. Bom, então, em primeiro lugar, o que, que é a educação? O que, que você vai dar para eles, está certo? O que, que eles vão fazer com isso depois e para que, que isso vai servir a eles? Daí você não pode fazer essa pergunta, ela é proibida. Você sabe por que, que querem dar educação universal? Porque se as pessoas não estão indo na escola, elas são inacessíveis a você. Não é isso? Quer dizer, o camponês que vive exatamente como viviam seus antepassados 2000 anos atrás, ele é absolutamente impenetrável. Você não tem autoridade nenhuma em cima dele, tá entendendo? Ou você o domina na porrada, tá certo? Ou então ele é imune a você. Então você precisa criar uma abertura para que as suas palavras, a sua influência entre lá. É só para isso que tem, existe educação. O cara não serve para mais nada, absolutamente. A ideia da educação universal ela em si mesma é monstruosa. Porque à medida que você vai criando, né, de educação universal, você vai ter que criar cada vez mais lixo para você dar para as criancinhas. Então, e isto vai ocupando o lugar do que seria a cultura. Então, em cima dessa surge uma outra cultura que passa a ser esotérica. Entendeu? Então, vamos dizer, ao conhecimento efetivo, um número muito menor de pessoas tem acesso. Eu digo, vocês têm a experiência real disso aqui. Tem todas essas coisas que eu leciono aqui, na história essencial da filosofia, no seminário, etc. Isso não vai encontrar em lugar nenhum. Por quê? Porque ficou esotérico. Agora, você tem aí uma pseudo-filosofia popular criada justamente para entrar no sistema educacional. Quer dizer, você já cria, né, um produto cultural inferior para você dar, alimentar as pessoas. Então, se você alfabetizou todo mundo, bom, elas agora vão ler. O que, que elas vão ler? Então, nós vamos ter que criar alguma bobagem para elas lerem. Ou seja, você vai ter, agora você tem um meio mais requintado, tá certo? Para mantê-las na ignorância. Antes você tinha ignorância explícita. Quer dizer, mas você tinha ignorância explícita, mas o camarada que era ignorante explícito, ele tinha o conhecimento necessário para ele viver no meio dele fazendo as coisas que ele precisava fazer. Então você tem uma espécie, uma cultura iletrada, né, que é inerente à atividade prática do cara. Pô. Isso que vinha já com a família, com a tradição e tudo mais. De repente você tira tudo isso daqui. Mas agora você vai alimentar o sujeito do quê? De alta cultura, ciência, filosofia, fala, é impossível. Então você vai inventar bobagem para alimentar as pessoas. Então você está. A educação universal foi feita para criar multidões de idiotas que já não tem, vamos dizer, a resistência obstinada do camponês iletrado, tá certo? E nem tem, vamos dizer, a cultura, os meios de ação inerentes à cultura autêntica. O caminho que vai, vamos dizer, desde o sujeito ser um iletrado até ele se tornar, vamos dizer, um intelectual sério, o caminho é imenso e é muito mais comprido hoje do que em qualquer outra época da história. O fato de que, por exemplo, o ensino universitário já não acompanhe de maneira alguma, né, a evolução do conhecimento, mas esteja sistematicamente 50 ou 100 anos atrasado, não é característico. Quer dizer, o conhecimento atual mesmo, ele é acessível só a minoria cada vez menor. Então você cria uma elite dentro da elite, dentro da elite, dentro da elite, dentro da elite. Chega lá em cima, você tem um grupo muito pequeno de pessoas que sabem o que está acontecendo. Quer dizer, é claro que a educação, quer dizer, é um meio de controle. Você planeja a educação de um país inteiro, você está dizendo, olha, isso aqui é o que todas as pessoas vão ter que pensar, porra. Você evidentemente não vai deixar que a educação se desenvolva de acordo com as necessidades de cada um, de cada lugar. Não, você já dá tudo pronto. Toda a minha experiência foi dirigida assim. Eu, para adquirir alguma educação, eu, quando jovem, quando adolescente, eu procurava uma educação. Procurava uma educação boa. Tudo quanto é lugar, não tinha. Mas eu, por sorte, mais ou menos, eu sabia o que eu queria. Sabia o que eu queria saber. Quer dizer, eu tinha a coleção das perguntas. Então, eu, vamos dizer, seres humanos que personificassem aquilo, vivos, eu não encontrei, só encontrei livro. E livros estrangeiros, escritos tempos atrás, falei, então está aqui o que eu estava procurando. Mas se eu for falar disso para meus professores, eles nem sabem. Então, aí teve que fazer auto-homeschooling. Que outra saída tinha? Eu acho assim que a minha vida mesmo, ela acaba ficando, vamos dizer, uma prova da maldade do sistema universitário brasileiro. A desproporção, vamos dizer, de conhecimento entre eu e os professores universitários é monstruosa, não é para ter a minha presença, mas ela é monstruosa, porra. Os caras não chegam a conceber a possibilidade de que exista coisas que para mim já são sabidas há 20 anos. Eles não sabem nem que isso pode existir, pode vir a existir. É isso falando em termos de informação. Agora, em termos de estrutura, de pensamento, aí o negócio complica. Porque aí você vê que são mentes que não sabem lidar com os problemas mais elementares. Porque a gente não sabe, por exemplo, sei lá, decompor uma palavra, o uso de uma palavra nas suas camadas de significado, não sabe fazer isso, porra. É uma coisa que eu sei há 30 anos. Deve virou instintivo. Quer dizer, quando eu tô lendo, eu já estou pegando automaticamente as várias camadas, porra. Naturalmente, vamos dizer, o que seria um leitor de 30 ou 40 anos atrás, um leitor culto, né, todo mundo tinha isso. Você tinha, até certo ponto, um público capacitado para ler poesia, hoje você não tem. Se você pegar uma poesia e dizer para o cara, olha, isso que o poeta está dizendo, diga em outras palavras. As pessoas não são capazes de conceber que isto seja necessário ou possível. Então ele vai rodear a poesia de uma aura fantasmagórica, do indizível. Eu digo, mas se é indizível, por que está dito, porra? A poesia foi dita desta maneira para tornar possível dizer de outras maneiras. Você não entende o que o poeta está fazendo, porra? Ele pega a coisa diretamente na experiência mais próxima e dá aquele primeiro enunciado compacto, eu digo, para você descompactar, porra. Quer dizer, ele está ensinando você a falar. Agora você, em vez de aproveitar a lição, você fica contemplando aquilo, você fala, ah, que bonito, que bonito. Então aquilo que ele tornou visível, você volta a tornar indizível. É isso que as pessoas, é assim que as pessoas leem poesia hoje. E a primeira vez que eu li isso, que foi mais de 30 anos atrás, foi no artigo do cara, porra, agora, se você não sabe fazer a paráfrase da poesia, você não entende. Eu digo, putz, a vida. É claro que é isso, só porque nunca, por que ninguém me avisou? Quer dizer, aquilo que está dito de uma maneira ali, você pode dizer de 10, 20, 30, 40 maneiras, todas elas estão ali de algum modo. Mas aqui também a ideia, quer dizer, não se trata de você interpretar a obra poética, mas de usá-la como interpretante de outras coisas da realidade, falou, essa é outra coisa, também ninguém me avisou. Então, num país como o Brasil, por exemplo, você resulta você ter um conceito absolutamente fetichista da cultura. Você não está interessado na realidade, na vida, na existência, não. Você está interessado na obra e no autor. Eu digo, mas por quê? O que eu tenho a ver com isso, pensando bem? Mas, agora nós vamos estudar aqui Hegel ou Fernando Pessoa. Eu digo, mas por quê? Quem é esse fulano? O que ele tem a dizer que eu não tenho? Porque você tem que prestar atenção lá, porque aquilo deve ter alguma importância. Mas pelo conteúdo que ele está dizendo, pelo mundo a que ele está se referindo, né? Sei que todo esse sistema brasileiro de estudar filosofia por autores, por exemplo, é um absurdo dos absurdos dos absurdos. Eu digo, meu Deus do céu, não existe obra, não existe autor nesse sentido. O que existe é um esforço milenar de investigação de alguns problemas. Então você tem que pegar a conversa inteira. Platão disse isso, Aristóteles respondeu aquilo, outro falou outra coisa, papapá. Então, você vai estudar por questões. Não é isso? Se não, é que nem você pegar uma peça e você estudar as falas só de um personagem. Você não sabe para quem que ele falou aquilo e o que o outro respondeu, e você está lá analisando aquela porcaria. Mas é evidente que você nunca vai chegar. Então você cria essa figura do especialista em fulano. Quantas vezes não me perguntaram, você é filósofo, especialista em quê? Eu digo que sou especialista na minha filosofia. Aliás, eu sou o único que existe. Sou o maior especialista no meu próprio pensamento. Ninguém conhece ele tão bem quanto eu. Quer saber? Eu até li tudo que eu escrevi. Não é isso? De ninguém que possa dizer isso, né? De nenhum autor. O sujeito leu assim, tudo que Aristóteles escreveu. Não, leu o que sobrou. Agora eu li até o que eu joguei fora, pô. Até o que eu não escrevi, eu li. Mas no Brasil, se você fala isso, as pessoas vão achar que é por vaidade. É, você não é um cara humilde, você não. Né? Você se coloca acima dos grandes filósofos. Claro que eu me coloco acima, porra. Né? O único filósofo que eu conheço mesmo sou eu, porra. Os outros eu conheço indiretamente, um pouquinho, e eu conheço bem. Então, nos estudos de literatura, então isso aí vira um fetichismo. Muito pior. Já tem filosofia assim, mas imagina como não será em literatura. E o resultado é que, onde a imagem pública do escritor começa a valer mais do que a substantividade do que ele está dizendo. Então, daqui a pouco, não precisa mais ter nem obra. É a figura. Quantas pessoas não admiram certos escritores sem jamais ter lido uma linha dele? Não, você nunca viu isso acontecer? Ah, o fulano é um grande escritor, por quê? Porque dizem isso, né? Eu digo, então, peraí, então um grande escritor é o que disse isso, porque é nesse que você está acreditando, né? Você não tem contato direto nenhum com aquilo, mas o outro falou, então é nesse, esse que é o seu guru. E aí que pode acontecer um fenômeno tipo Paulo Coelho na academia, pô. Ou talvez até Benedita da Silva na academia, uma coisa assim. Ainda veremos. Gilberto Gil no Ministério da Cultura e tudo mais. A presença do Gil na cultura é uma coisa assim que as pessoas não perceberam a gravidade disso. Mas é o apocalipse. Porque depois do Gil tem que ver o Gugu Liberato, pô. É, você vai ir na direção do popular, então nós vamos, então é o Gugu Liberato, pô. Se o que importa é ser popular. Não. O Ministério da Ignorância é. Quer dizer, se o popular é um critério da cultura, eu falo, bom, então o Gilberto Gil perde longe pro Gugu, né? Roberta Miranda, né? Então é evidente que um espírito como Gilberto Gil jamais vai saber o que é cultura, ele não tem a menor ideia do que é. E justamente por isso ele está lá. Assim como o Cristóvão Buarque não sabe o que é educação, senão ele teria adquirido alguma para si. Tem alguma outra dúvida aí? Porque eu, para os demônios, não vou falar mais, não. Acabou, não tem, não. Não dá para. Dá para terminar de ler até a próxima ou não? Não. É muito grande. Lê é mais rápido. Já está nem devagar. É, não, esse aí tem. É, não pode ser muito. Não pode ser muito devagar, porque senão perde o. Perde o ritmo, né? É, tinha uma tarefa. Existe um filme, acho que polonês, um polonês fez, um polonês, um húngaro, sei lá, filmou os dele. Peraí, quem foi? Foi o... esqueci o nome do cara agora. Um cineasta famoso. Filmou os demônios. Não ficou ruim, não. Mas é baseado na... É, não, é a história igualzinha. Não lembro mais o nome. Ah, o Andrei Vajda. Em 5 horas. Polonês, Andrei Vajda. Não dá para acelerar esse negócio, não, para na próxima a gente matar, não? Você, quantas páginas você lê em voz alta quando, cada sessão? Quantas dá para ler? 80. 80? Ah. 60, 80. A gente parece ainda, não é? Não são 700 páginas, são 400 e pouca. Aqui tem, quer ver? Dá uma olhada aí. Não, não, aqui tem vários livros aqui dentro. Não, é isso mesmo. Aqui dá 500 e pouco. Quer dizer, precisaria quantos meses mais para terminar? Sim, um mês. Um mês? Dois anos? Olha, vocês sabem por que eu optei por essa coisa da leitura em voz alta? Porque por observação a gente vê que, vamos dizer, o brasileiro não é muito sensível à palavra escrita, mas hipersensível ao ouvido. Então, para você desenvolver a devida sensibilidade para o escrito, você lê voz alta durante muito tempo. Até que chega uma hora que você faz sozinho o processo. Não é isso? Mas essa insensibilidade ao escrito ela está ligada, de modo geral, mas é uma repulsa por qualquer esforço intelectual. E isso é uma coisa que cada um tem que identificar em si. Você não pensa que eu também não tive o mesmo problema. Tive e tenho. Isso quer dizer que aquela dedicação espontânea ao esforço intelectual, como eu vi em algumas pessoas, tá certo? Mas eu mesmo não tenho. Eu tenho que fazer a mesma indolência intelectual brasileira, eu também tinha. Só que eu percebi que tinha e falei, tinha que vencer. Se eu tivesse nascido alemão, ou húngaro, ou romeno, eu não a teria. Eu teria uma disposição mais constante. Assim como, por exemplo, o esforço físico. Tem pessoas que são fisicamente ativas, tá certo? Então ela gosta de ginástica, esporte, etc. E outras que são fisicamente indolentes. E se ele estiver precisando de ginástica, ele vai ter que vencer a sua indolência, senão ele está ferrado, não é isso? Então, eu tinha todos os tipos de indolência possível, né? Eu acho que eu só não tinha indolência sexual. Essa tinha um passivo. Era, no começo era ativa, mas agora é passiva. Agora estou com 56 anos, agora eu só vou se me empurrar. Agora tem isso, tem preguiça. Eu estava lembrando aí, vocês assistiram o filme Macunaíma? Aquilo é maravilhoso, né? Porque tem um trecho que Macunaíma está transando com a mulher maravilhosa e tal, né? Ele está lá em cima dele, de repente ele para e começa a olhar para o vazio, assim. E ela diz, ah, como é? Ele diz, ah, esqueci. De uma brasileira. Eu percebi que eu tinha todos os tipos de indolência e percebi que falei, assim eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? Mas depois eu vi que gente que não tinha. Né? Caras que por si, né, eram intelectualmente ativos e buscavam alguma coisa e tal. Depois que eu conheci, pelo menos na medida das minhas possibilidades, isso aí, eu vi que eu saí ganhando. Mas no começo é como ginástica, pô. No começo dói. Tá certo? Depois se torna um prazer. Não é isso? Mas isso aí vocês têm que reparar em vocês. Porque é um lado, assim, pesado e passivo do ser humano. E não adianta você forçar muito, você precisa ir por uma persuasão sutil e muito doce. Tá acompanhando? E é como dizer, você precisa enganar o idiota que existe dentro de você para ele largar de ser idiota. Tá, né? Você mesmo precisa conversar com você mesmo. Não sei se você tem esse hábito, isso é importante, né? Falar com você mesmo. Não precisa falar em voz alta, senão vão achar que você está louco, mas... Falar com você mesmo como você falaria com uma outra pessoa. Só de fazer isto, as coisas já facilitam. Por quê? Porque esse peso, essa indolência, estão muito ligados ao isolamento. Você percebe que fisicamente, nós estamos sempre isolados dos outros. Os nossos corpos nunca se fundem, eles estão sempre separados. Quer dizer que tudo que se passa no seu corpo, não é diretamente comunicável ao outro corpo. Não é isso? Então, quer dizer, o isolamento e a imersão num mundo só de sensações corporais são a mesma coisa. A gente rompe o isolamento através da palavra. Não é isso? Da palavra, da significação, da comunicação, etc, etc. Então, normalmente nós temos mais atividade inteligente quando estamos na presença de outras pessoas. Quando estamos sozinhos, nós caímos na letargia. Não é isso? Uma espécie de torpor mental. Então precisa de uma certa estimulação de fora até você conectar. Se você começar a falar com você mesmo quando está sozinho, você pode exercer sobre você mesmo esta ação estimulante, né, que normalmente você precisa de uma outra pessoa para fazer. Agora, por exemplo, o hábito de falar consigo mesmo, as pessoas, é difícil, olha, às vezes até eu estranho, quando eu falo isso, as pessoas até estranham. Tem coisas que se você, vamos dizer, certos sentimentos que você tem, e se você declará-los para você, eles estão neutralizados na mesma hora. Por exemplo, certos temores. Se você está com temores, então, diga para você mesmo do que você está com medo. Quando tão logo você diz, você vê que é um absurdo. Ou uma desconfiança, tá entendendo? Ou uma depressão, uma autoacusação. Diga, você está se acusando do quê? Diga logo. Não fica essa frescura ali, né? Essa mudez, tá entendendo? Quando você diz, você fala, mas isso é bobagem, você não pensa mais nisso. Então essa é uma técnica do Viktor Frankl. Técnica de psicoterapia. Diga para você mesmo qual é o problema. Na hora que você diz, você já saiu do mundo do torpor e do isolamento físico para o mundo o quê? Da comunicação e da cultura. Que é o único ponto do ser humano ter alguma força. Com o tempo, você vai criando para você mesmo um mundo de comunicação e de cultura, um mundo de linguagem, que é o seu mundo. Você imagina para um sujeito escrever uma coisa como os demônios, quanto ele não falou com ele mesmo. Todas estas frases foram faladas dele para ele mesmo, né? Ele tem que pensar cada uma para escrever, não é isso? Agora, ele pensou só essa? Não, ele pensou milhares de outras. E muitas ele trocou fora, porque não estavam boas, não é isso? Então, quer dizer que a intensidade do diálogo consigo mesmo, quer dizer, é a base da sua independência e da sua atividade intelectual também. Agora, no caso brasileiro, o torpor mental brasileiro é uma coisa indescritível. Depois que você viaja um pouco e você vê estudantes de outros países, você fica assustado. Quer dizer que nós estamos mortos, no Brasil estamos mortos, espiritualmente mortos. E quando aparece algum sujeito que tem alguma iniciativa, ele contrasta de tal modo com o ambiente, de tal modo que ele vai parecer muito esquisito. Eu me lembro que no tempo que eu estava no ginásio, os garotos que tinham mais cabeça mesmo eram considerados esquisitos pelos outros. Evidentemente, esses foram para frente na vida, são alguma coisa, e os outros que riam deles ficaram para trás. É lógico, né? Então vocês têm que pensar nisso, vamos dizer, esse torpor mental, ele não é normal. Embora ele seja socialmente normal no Brasil, porque todo mundo é assim, ele nos coloca abaixo do nível de concorrência da humanidade. É por isso que você pegar, por exemplo, o vocabulário médio de um estudante brasileiro de colégio bom, me compara com o equivalente americano ou europeu, é que dá menos de 10%. Você pega o vocabulário da primeira, esse teste eu fiz, você pega uma primeira página de jornal americano, brasileiro, conta as palavras diferentes, você vê que lá é muito mais. Eles podem usar palavras lá que aqui as pessoas não saberiam o que quer dizer. Eu contei para vocês a história da epítome. É epítome. Você imagina, né? Uma prostituta brasileira botar uma no fulaninha epítome da sexualidade. Os caras vão achar que é uma forma nova de perversão e que deve custar muito caro. Né? Não, não vou fazer esse negócio aí. Muita grana para mim, eu sei. Né? Agora, pelo vocabulário, também no Brasil, por ter esse torpor, você tem uma espécie de... com poucas pessoas têm um vocabulário maior, você cria um culto do vocabulário, mas no sentido já invertido, entendeu? É um sujeito que sabe muitas palavras, né? Mas ele também não tem o que dizer com essas palavras, entendeu? Então... Eu vejo que as pessoas apreciam muito o Guimarães Rosa, né? Porque tu inventa milhões de palavras, etc, etc. Eu digo, mas por que vocês apreciam tanto um sujeito que inventa palavras, se as palavras que já existiam antes, vocês não têm interesse em conhecer? Quer dizer, as palavras que são de uso comum da língua portuguesa, vocês não têm interesse em conhecer, mas têm interesse em conhecer aquelas palavras que só servem para o Guimarães Rosa. Claro que isso é fetichismo, né? Quer dizer, você quer conhecer por que é esquisito e por que não serve para nada. Também é normal, vamos dizer, que durante um tempo, tudo que a pessoa lê, ela lê com um dicionário do lado, pô. Vira cada palavra que ela desconhece, ela vê, mas isso ninguém faz. Então, essa, vamos dizer, essas sessões de leitura, se elas fossem, inclusive, mais frequentes, elas funcionariam até melhor. Quanto mais, você tem que formar uma atmosfera de movimento verbal, tá, né? O fluxo de palavras tem que aumentar. É como proteínas no sangue. A quantidade tem que aumentar. Eu sugiro que façam isso com os demônios. Dá para fazer mais sessões? Bom, pensem nisso, hein? Pensar. Tá? Então, como é que é?